5h57. Meu amigo, me dê licença, um segredo eu vou te contar. Na farmácia preço baixo, tem de tudo, eu vou passar lá. São mais de 200 farmácias, pode crer, pode confiar. Todo seu medicamento, precisando, lá vai encontrar. Cuide bem da sua família, das crianças também na patroa. Na farmácia preço baixo, tem de tudo numa boa. Na farmácia preço baixo, tem de tudo numa boa. Farmácia Preço Baixo, na Avenida Chianca, no centro. Telefone 3651-2350. A farmácia Preço Baixo tem de tudo numa boa. Atenção, população de Costa Marques e região. A Clínica São Francisco em Costa Marques está agendando consultas com médico oftalmologista Dr. Luciano Lamazales, CRM 6434-RO, RQE 2495. Na grande ação de prevenção de doenças oculares, dia 11 de outubro, na Avenida Chianca, sem número, Costa Marques. Agende sua consulta pelos telefones 98492-1462 e 3651-3022 ou com o Luciano Júnior, 99394-2725. Anota aí. Consulta adulto e infantil, teste do olhinho, aferição de pressão ocular, laudo oftalmológico, laudo para o INSS e exames complementares. Clínica São Francisco, Costa Marques. Técnico responsável, Dr. Éder Pereira da Cruz, CRM RO 1833. Nova Auto Peças, a cada dia mais completa para cuidar melhor do seu carro. Peças para todos os tipos de veículos: freios, pneus, amortecedores, lubrificantes, filtros, correias e as mais conceituadas marcas de baterias e peças em geral de todas as marcas. Nova Auto Peças, o lugar certo para resolver qualquer problema no seu veículo. Nova Auto Peças, telefone 98446-7257. Fale com o Júlio. Nova Auto Peças, Avenida Chianca 2005, no centro de Costa Marques. Matsuda, renovando o agro brasileiro com nutrição animal para bovinos, caprinos, ovinos, equinos e toda a linha ração pet Matsuda. Ração para peixes, aves e todas as variedades de sementes de pastagens. Está com muitas novidades para você, homem do campo. Temos tintas para pinturas e currais, cercas, cressotos e CN30. Em Costa Marques, Avenida Chianca, 1244, no centro. Telefone 69984679646. Falar com Paulo Andrade. Venha conferir nossas promoções. Matsuda, quem usa, não muda. E aí, compadre, como que você tá? Ai, eu tô bem, e você? Pois, homem, tô precisando trocar a categoria da minha CNH. Vós, Missê, me indica um lugar bom? Claro que indico, um lugar bom e o caboclo é nota mil. Tô falando Autoescola Cavalcante, com os melhor preço e as formas de pagamentos. Autoescola Cavalcante, no coração de São Francisco. Tô correndo pra lá, homem. Autoescola Cavalcante, telefone 3621-2463, WhatsApp 98446-9799. Falar com Samuel Cavalcante ou um dos seus colaboradores. Fox Climatização agora é energia solar. Vendas e instalação de placas, buscando economizar na sua conta de energia. Além disso, trabalhamos com manutenção e instalação de ar-condicionado. Vendas de aparelhos novos ou chame no Telezap 699-9314-3778. 699-8418-6008. Fox Climatização. Conforto que a sua família merece. Avenida Demétrio Melas, no centro, Costa Marques, próximo ao Banco do Brasil. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Casa Pronta Móveis e Eletrodomésticos, estes problemas têm fim. Os preços são os melhores da praça. Casa Pronta Móveis e Eletrodomésticos, o melhor em móveis e eletrodomésticos e confecções, tudo em um só lugar. A qualidade é garantia da casa. As condições de pagamento são aquelas que você procura. Aceitamos cartões de débito e crédito. Casa Pronta, Móveis e Eletrodomésticos. Avenida Chianca, 1669, no centro, em Costa Marques. Telefone 3651-3052. Alô, meu amigo do campo. Você aprovou e nós trouxemos de volta. A campanha Acelera no Campo Casa da Lavoura está no ar. E agora a premiação é maior ainda. A cada R$300 em compras dos produtos Firbac, você concorre a 4 picapes estrada 0 quilômetro. Tá esperando o quê? Venha cuidar do seu rebanho conosco e acelerar de carro 0 quilômetro. Casa da Lavoura, amiga de quem planta, cria e produz. 6:03. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta com as últimas informações da sua rádio. O Museu Dinamarquês quer que um artista devolva cerca de R$450 mil que ele recebeu em dinheiro para recriar antigas obras de uma arte usando cédulas. Apesar da encomenda, ele produziu telas em branco com o título Pegue o Dinheiro e Fuja. O artista dinamarquês recebeu a encomenda e foi convidado a reproduzir duas de suas obras que representam um salário anual na Dinamarca e na Áustria. Depois que o artista embolsou o dinheiro e produziu as telas em branco, a reação do museu até agora tem sido mista. Essas são as últimas informações da sua rádio. Carolina Castro, direto da redação. Notícia em ponto. Atenção, mulheres de 40 a 69 anos. Venha fazer seu agendamento. A carreta do Hospital de Amor da Amazônia estará realizando exames nos dias 18, 19, 20, 21 de outubro em Costa Marques e dias 26, 27 e 28 de outubro em São Domingos do Guaporé. Local de agendamento em Costa Marques, na UBS Limoeiro, e também pode procurar o agente comunitário de saúde em São Domingos, na UBS de São Domingos. Agendamento até dia 10 de outubro. Apoio Secretaria de Saúde do Município de Costa Marques. Identificação. Rádio Portal Guaporé FM, em Costa Marques, Rondônia, operando na frequência 99,5 MHz. Prefixo ZYW332, canal 258. Estúdio e transmissores localizados na rodovia BR-429, quilômetro 4, Chácara Vista Alegre. Rádio Portal Guaporé FM, 99,5. Lembra daquele Jorginho que você brigava e mandava ela girar pra sair? Nos 99.5 da Guaporé. Tarde Sertaneja.